Alô, meu Brasil apaixonado. Alô, meus grandes amores. Estamos chegando para mais um encontro central para mexer com as suas emoções. As músicas mais românticas e inesquecíveis estão aqui para fazer do seu namoro ainda mais encantador. Eu sou Fabrício Brandão, porta-voz do seu coração. E a partir de agora vamos viajar e amar sem limites. Venha viajar comigo ao mundo do amor, no Encontro Central. Músicas inesquecíveis. You and I were friends from outer space, afraid to let go, the only two who understood this place. And as far as we know, we were way before our time. As bold as we were blind, just another perfect mistake. Another bridge to take on the way of letting go. The same goodbye, this is just where love goes. When words aren't warm enough to keep away the cold. Oh no, the same goodbye, it's not where our story ends. But I know you can't be mine, not the way you've always been. As long as we've got time, then the same goodbye. Oh no, this ain't goodbye. We were stars up in the sunlit sky, and no one else could see. Neither of us felt to ever ask why. It wasn't meant to be. Maybe we were way too high. Maybe we were victims of all the foolish plans we began to divide. But the same goodbye, is it just where love goes? When words aren't warm enough to keep away the cold. Oh no, the same goodbye is not where. Space, afraid to let go, the only two who understood this place. And as far as we know, the same goodbye. Cold sweat, hot headed. I've taken one too many. I'll never be perfect, but at least now I'm brave. And now my heart is open, I can finally breathe. Don't be mad, it's just a brand new kind of free. That ain't bad, I found a brand new kind of me. Don't be mad, it's a brand new time for me. Estamos apresentando Encontro Central. She's just a girl and she's on fire, hotter than a fantasy, lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire, filled with catastrophe, but she knows she can fly away. And I'm hearing what

você ouvir e amar. Esse é o Encontro Central e as mais lindas canções de amor. Já já tem os nossos recadinhos do coração. Não saia daí. Estamos de volta com um programa que mexe com as suas emoções. E você participa enviando o seu recado apaixonado no ouvintecentral.com. Obrigado a todos pela sintonia e pelo carinho da audiência. O meu amigo Adriano e Toninha, que estão lá em Erval, em Rio Grande do Sul. Obrigado pela sintonia. Também o Neno e a Eunice, conectados e ligadinhos com a gente. A Nica e Bita, um abraço carinhoso. A Daiane e Alcinda também, beijos. A Marilda Helena, o Zezinho Newton, o Jorge Bita, Dinorá e Paulinho também, obrigado pela companhia tão gostosa. O Silvio e a Sandra, casal apaixonado, obrigado pela sintonia. O Santos Homero e a Lilian, beijo carinhoso também para Sirlene. Alô, Teco e Sônia, o Castelano e a Fátima também estão aí, amando, ouvindo o Encontro Central. Cantinho da Carta, Encontro Central. Recadinho de Núbia para o Farias, de Pernambuco. As melhores coisas da vida não podem ser vistas nem tocadas, mas sim sentidas pelo coração. E o meu coração bate por você. Te amo. Recadinho do Gerson para Stephanie, do Paraná. Nunca precisei tanto de alguém como preciso de você. Nunca desejei tanto um sorriso como desejo o seu. Nunca esperei tanto por um beijo como espero pelo seu. Don't sound the same. When our friends talk about you, all it does is just tear me down. 'Cause my heart breaks a little when I hear your name. It all just sounds like ooh. Too young, too dumb to realize that I should have bought you flowers and held your hand. Shoulda gave you all my hours when I had the chance. Take you to every party 'cause all you wanted to do was dance. Now my baby's dancing, but she's dancing with another man. My selfish ways caused a good, strong woman like you to walk out my life. Now I'll never, never get to clean up the mess I made. Oh, and it haunts me every time I close my eyes. It all just sounds like ooh. Too dumb to realize that I should have bought you flowers and held your hand. Should have gave you all my hours when I had the chance. Take you to every party 'cause all you wanted to do was dance. Now my baby's dancing, but she's dancing with another man. Although it hurts,

sorry. You don't know how lovely you are. I had to find you, tell you I need you, tell you I set you apart. Tell me your secrets and ask me your questions. Oh, let's go back to the start. Running in circles, coming in tails, heads on the sides apart. Nobody said it was easy. It's such a shame for us to part.

Eu nunca irei encontrar palavras de amor para te dizer como me sinto, meu amor. Simples palavras não poderiam explicar. Precioso amor, você segurou minha vida em suas mãos. Criou tudo o que sou. Ensinou-me a viver novamente. Só você veio quando eu precisei de uma amiga. Acreditou em mim nos bons e nos maus momentos. Essa música é para você, cheia de gratidão e amor. Deus te abençoe. Você me faz com que me sinta renovado. Por Deus ter me abençoado com você. Você faz com que me sinta renovado. Eu canto essa música porque você faz com que me sinta renovado. Meu amor, quando eu estava inseguro, você me levantou e me deu segurança. Você trouxe meu orgulho de volta para mim. Preciosa amiga, com você eu sempre terei uma amiga. Você é alguém de quem posso depender para trilhar o caminho que às vezes termina. Sem você, minha vida não tem sentido e nem rima, como as notas de uma canção desafinada. Como eu posso recompensar você por ter fé em mim? Deus esteja com você. Você faz com que me sinta renovado. Por Deus ter te abençoado com você. Você faz com que me sinta renovado. Esta música é para você. Você faz com que me sinta renovado. Você faz com que me sinta renovado. Você faz com que me sinta renovado. Você faz com que me sinta renovado. Since the last time that I saw your pretty face,

This is it, the apocalypse. Oh, I'm waking up, I feel it in my bones, enough to make my systems blow. Welcome to the new age, to the new age, welcome to the new age. Whoa, whoa, I'm radioactive, radioactive, whoa, whoa. Systems go, the sun hasn't died, and deep in my bones, straight from inside, I'm waking up. I feel it in my bones, enough to make my systems blow. Welcome to the new age, to the new age, welcome to the new. Waiting is regret. And don't you know I'm not your ghost anymore? You lost the love I love the most. I learned to live half a life, and now you want me one more time. Who do you think you are? Running around leaving scars, collecting your jar of hearts and tearing love apart. You're gonna catch a cold from the ice inside your soul, so don't come back for me. Who do you think you are? Asking all around if I am anywhere to be found, that I have grown too strong to ever fall back in your arms. I've learned to live half alive, and now you want me one more time. And who do you think you are? Running around leaving scars, collecting your jar of hearts and tearing love apart. You're gonna catch a cold from the ice inside your soul, so don't come back for me. Who do you think you are? It took so long just to feel alright. Remember how to put back the light in my eyes. I wish I had missed the first time that we kissed, 'cause you broke all your promises. And now you're back, you don't get to get me back. And who do you think you are? Running around leaving scars, collecting your jar of hearts and tearing love apart. You're gonna catch a cold from the ice inside your soul, so don't come back for me. Don't come back at all. let you crawl from the ice inside your soul. So don't come back for me. Don't come back at all. Who do you think you are? Who do you think you are? Who do you think you are? Encontro Central. O coração batendo mais forte. Everybody keeps telling me I'm such a lucky man. Looking at you standing there, I know I am. Barefoot and beauty with eyes that blue. Sunshine sure looks good on you, I swear. Oh, I can't believe I finally found you, baby. Happy ever after, after all this time. Oh, there's gonna be some ups and downs, but with you to wrap my arms around, I'm fine. So baby, hold on tight. Don't start shaking. You gotta know when you got a good thing. You know you keep on bringing out the best in me. And I need you now even more than the air I breathe. You can make me laugh when I wanna cry. This will last forever. I just don't let go. share all your hopes and dreams, tell you what love can mean. And whenever life just gets too much for you, I'll be by your side to dry the tears you tragedy, yeah. a clean break, no one here to save me. Oh. Encontro Central, para você ouvir e se apaixonar. As mais belas canções de amor do rádio, para você ouvir e viajar. Daqui a pouco tem mais sucesso aqui no Encontro Central. E daqui a pouco tem Recados do Coração. Olá, meus queridos namorados, casais inseparáveis e apaixonados. De volta com mais um Encontro Central e agora está chegando o nosso Recadinhos do Coração. Cantinho da Carta, Encontro Central. Recadinho apaixonado da Maria Helena para o Tavares, de Minas Gerais. Assim como a nuvem só existe se chover, assim como o poeta só é grande se sofrer, assim como viver sem amor não é viver, não há você sem mim, eu não existo sem você. Recadinho da Fran para o Magno do Ceará. Há pessoas que passam por nossa vida e levam um pouco de nós na lembrança. Há pessoas que simplesmente ficam. Como você, eu te adoro. Mais um recado apaixonado e é do Fernando para Lucimara da Bahia. Depois de andarmos por diversos e diferentes caminhos, nos encontramos. Envolvidos por um único e sincero amor, decidimos viver um para o outro e ambos para Deus. Eu te amo. You more than I can do. You'll never love another man. Oh no, 'cause I don't leave your mind no more. I'll never find another girl that bless me more than you. I'll never love another girl. Oh no, 'cause you don't leave my mind no more. No, no more. Why, Estamos apresentando Encontro Central. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Your body next to mine, cause I